ama não trai, não faz sofrer nem faz chorar, só quer amar. Quem ama se entrega, fala que é feliz, não nega. Quem ama não trai, nunca trai seu coração. Eu juro, é você que eu amo. Não me julgue, não. Essa paixão tá tão louca, flutuando em meu corpo. Eu te amo, meu amor. Asas morenas. Quanto mais te amo, mais te quero. Faça tudo o que quiser, mas não me deixe, não. Você falou que quer me deixar com ciúmes de alguém. Brigue comigo, mas não vá. Brigue comigo, mas não vá. Brigue comigo, mas não vá. Brigue comigo, mas não vá. Faça tudo o que quiser, mas não me deixe, não. Quem ama não trai, não faz sofrer nem faz chorar, só quer amar.